cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a um cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova, em que no início deste ano de 2019 temos aqui uma banda que já esteve connosco, aliás, já esteve connosco aqui em estúdio e que não vem de muito longe. São vizienses, portanto, de Viseu, e são o Galo Canta às Duas, que têm previsto para o dia 18 de janeiro um novo disco, nem nada mais nem menos do que Cabo da Boa Esperança. Ora, um termo que diz muito a nós portugueses, enquanto alguém que foi passar o cabo da Boa Esperança para dar novos mundos ao mundo. E se calhar aqui há uma analogia previa deste título, que apresenta o novo trabalho do Galo Canta às Duas, e que seguramente vamos procurar saber, na conversa vamos ter com eles. À semelhança do que aconteceu da outra vez, e quando digo outra vez, falamos do álbum, o EP de estreia, e que nos reporta a maio de 2017, desta vez temos então o Gonçalo para falar sobre este álbum, que tanto que sucede, tanto este Anjos Também Canta, o EP de 2017. E temos várias nuances para falar deste álbum, nomeadamente também da parte técnica e da parte gráfica deste álbum, que tem aqui bastantes novidades. Mas claro, antes de mais, queremos saudar o Gonçalo. Bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital. Ah, bem-aja. Olá. Gonçalo, ora bem, nós tínhamos dito, conversa que fui rebuscar de maio de 2017, que íamos estar atentos àquilo que o Galo ia fazendo. E eis que, em antecipação, nos fazem chegar o álbum que está previsto lançar a 18 de janeiro. No entanto, já o apresentaram também ao vivo no final de dezembro. Vamos falar também sobre isso. Mas, na altura, quando falávamos sobre o título, o Galo Canta às Duas, eu fui aqui predestinando que se calhar a banda ia tender sempre a ser conhecida pelos Galo, ou os Galos, eventualmente. E a verdade é que, ao olhar para a imprensa, isso cada vez mais noto. Portanto, que o Galo Canta às Duas, às vezes vai ficando só pelo o Galo. Enfim, enquanto vocês, que mentores da banda e que escolheram assim o nome, vão-se também acomodando a isso. De alguma maneira, sim. Não nos causa nenhuma espécie. Tornou-se natural que assim seja. Sim. Pois bem, eu dizia que este álbum vocês já tiveram a oportunidade de mostrar ao vivo, precisamente no Carmo de um em Viseu. Sim, sim. Claro que aí estiveram, entre aspas, em família, não é? Porque é um lugar que viu nascer. Mas qual foi a recepção e teve a percepção de que havia pessoas à espera deste disco? A recepção foi muito calorosa. Nós tivemos no Carmo muitas pessoas que fazem parte da família de Galo e da família próxima, não é? Não da família que está longe, dos vários amigos, das várias pessoas que também participaram neste disco de uma forma ativa. E a recepção foi muito calorosa. Nós resolvemos fazer uma festa de pré-lançamento, uma festa que posso dizer desde já que vamos querer repetir todos os anos, que é a Festa Cantar de Galo, que acontece imediatamente à Missa do Galo, né? Acontece uns dias depois. Nós vamos querer repetir esta festa todos os anos. Este ano, como tínhamos o lançamento agendado para janeiro, para dia 18 de janeiro de 2019, resolvemos fazer a primeira apresentação. Convidámos o percussionista João Paz Filipe, do Porto, e esta pré-apresentação resultou numa noite muito calorosa, em que basicamente testámos também este disco ao vivo. Foi a primeira vez que tocámos o disco para os espectadores, né? Para o público em geral, e foi impressionante ter a sala cheia e muitos curiosos que foram para ouvir o novo trabalho de Galo. Nós ficámos extremamente contentes porque, além de termos a nossa família, os nossos amigos, os nossos pais foram também, os nossos sobrinhos e tios e primos, e pronto. E foi muito interessante apresentar o disco, descobrimos algumas fragilidades dele também e o potencial que tem este disco para quando o transportamos para o vivo é imenso, dado que nós neste disco cantamos muito mais E temos uma série de novas mudanças que estão a transformar a pouco e pouco este galo. Vamos então dissecar, no bom termo, este cabo da Boa Esperança. Desde logo, a sonoridade, que há pouco disse que canta muito mais, que desde logo, para que não subsistam dúvidas, vocês, de início do disco, perguntam logo se efetivamente serão cantores. De algum modo vocês quiseram também inverter essa vossa própria dúvida no disco e acabarem por dar a resposta que é dada ao longo destas 8 faixas? Sim, esse é justamente o nosso cabo da Boa Esperança. Portanto, é aí que começa. Essa é a primeira letra escrita do disco. Foi o primeiro tema que escrevemos quando fizemos uma residência, a última residência que fizemos em Estarreja, numa surf house de um amigo nosso, do Afonso Peçanha, que foi ele que fez e cuidou da parte gráfica do, da montagem de, das fotos do Rafael Farias. Uhum. E lá nessa casa nós passámos uma semana exclusivamente a escrever e a criar melodias para, para as músicas que já estavam criadas. E sim, é um mote para o disco e depois tantas outras coisas que foram sendo desenvolvidas durante essa semana. Muitas ideias, muitas coisas que nós queríamos dizer e que estão presentes em todas as músicas que estão no disco. Queremos perguntar, há pouco falou também da questão da componente gráfica do disco, de onde vêm as músicas, de onde vêm as fotos e de onde vêm, por exemplo, a concepção gráfica. Um trabalho que eu imagino que não ficou propriamente barato. Barato é sempre relativo, depende sempre do dinheiro que nós temos na carteira. Exato, sim. Pode ser... Nós tivemos a felicidade de ter neste, para este disco o suporte da DG Artes e também o suporte da Sandra Oliveira que nos ajudou a formular a candidatura para a DG Artes. Uhum. Nós conseguimos o financiamento para o disco. Não significa que o disco foi todo financiado pela DG Artes. Há um grande investimento também da nossa parte. Uhum. Mas sim, foi um alento, não sei o que é que será barato. Sim, sim, mas foi um alento para poder... O que posso dizer é que fomos muito rigorosos. Uhum. Em relação à produção de todas as fotos e em relação à própria duplicação dos CDs, fizemos questão de ir à fábrica, certificarmos de que a cor estava certa, que estava tudo ok, que podia seguir com a impressão. Tivemos imenso cuidado com a narrativa e toda a construção da imagética deste disco. Isto vem numa altura em que os discos vendem cada vez menos, como bem sabemos. Não é? Enfim, mas vocês vêm a dar aqui o cunho que já vários autores aqui deram como ênfase, que é o disco como obra de arte. Não só como, enfim, possuidor do som na bolacha do CD, mas muito com aquilo que vem acompanhando. E isto faz-me lembrar também que, olhando para isto e para as fotos e o tom de verde que está aqui de fora, mas sim, é um disco extremamente colorido, a razão também pela pergunta, o facto que eu fiz há pouco, não foi um trabalho provavelmente barato, mas que não é um disco que mereceria até uma mancha de trabalho maior e, com isto digo, mereceria um disco em vinil? Sim, merecerá, nós temos isso considerado, contudo o orçamento não chegou para tudo, é uma realidade, mas sim, isso está previsto uma edição em vinil, e este disco merece essa atenção e merece esse destaque, também por ser por nós acharmos que é, entendemos desde o início, mesmo antes de começarmos a construir o disco, entendemos que esta era uma fase de mudança do Gal em que nós queríamos mudar várias coisas, não só na música, mas também em toda a estrutura de Gal Cantares do Vejo. Essa mudança basicamente vem trazer-nos mais responsabilidade e mais proximidade também com as pessoas que nos ouvem, que nos seguiam já. E quisemos ir muito mais além com esta edição deste disco. Daí ser importante esta edição em vinil que irá acontecer durante o próximo ano. Uhum. Durante o presente ano, na verdade. E sim, daí todo este cuidado que tivemos com este disco. Thank you. há pouco disse também que o mostrarem ao vivo no Carmen de Deion este disco também já vos permitiu aferir de algumas fragilidades e da maneira como é a recepção da música ao vivo. E a verdade é que vocês iniciaram a apresentação deste Cabo da Esperança com um single, enfim, um tema para pré-anunciá-lo, com o Sobre um Tanto Medo. A escolha deste tema tem a ver um bocado com a reação, o facto que as pessoas possam ter ao disco, ou foi uma escolha, enfim, óbvia entre vós, e quando digo vós, entre os dois elementos da banda, tanto o Gonçalo Alegre, como falamos, e o Cardoso? Ou teve aqui também, e podemos introduzir aqui o nome de Nuno Espinheira, uma vez que ele teve a produção ao seu cargo? Pronto, basicamente o single foi escolhido não só por nós, nós tivemos alguma indecisão, porque há um sem número de razões para escolher um single. Nós tivemos alguma dificuldade com este disco porque revemos nele, em cada música revemos que temos este sentimento de que há espaço para cada um dos temas ser single. O Pedro terá ouvido o disco e perceberá que há várias texturas neste disco, há várias influências nele também, e há várias direções musicais, várias opções estéticas que nos remetem para universos diferentes. A escolha não foi fácil, não foi muito fácil. E de algum modo, desde depois daquele concerto que já tiveram, de algum modo levou-vos a pensar que se fosse hoje escolheriam um single diferente? Não. Tem a percepção que foi, de facto, bom, enfim, quem queremos quer não, a ideia do single, já se perdoa há muito tempo, mas enfim, há a necessidade de picar os ouvintes, né? De os alertar para aquilo que aí vem. No entanto, a questão do single tem aqui uma questão que é pescar de rabo na boca. É que hoje em dia, cada vez mais, se fica no efêmero. Ouve-se um tema ou dois de um álbum e aquela ideia de ouvir um disco fio a pavio perde-se um bocado. Enquanto, enfim, autor do álbum, os galos não ficam, de algum modo, até desmotivados quando percebem que as pessoas, às vezes, na ideia de ir ao YouTube só e ver o videoclipe, depois passa-lhes à margem todo um outro trabalho que está aqui plasmado no disco? Não, eu acho que... Eu entendo que há várias oportunidades para mostrar a música que nós estamos a fazer neste momento. Não é porque é difícil passar a mensagem para todos só com um tema, não é? Daí nós não queremos, passou até pela ideia, fazermos o lançamento do disco só com singles, irmos lançando singles até o disco sair. Entendemos que não era por aí e entendemos que esta era a melhor forma de fazer, não é? É a forma como já o tínhamos feito, o lançamento de single e depois do disco. Mas eu entendo que há várias oportunidades para as pessoas poderem ouvir o disco. Aliás, ele vai ficar já disponível dia 18 e podem ouvi-lo na íntegra de fio a pavio. será, na sua opinião, o consumidor, entre aspas, de todo o álbum, deste Cabo de Boa Esperança? Quem será aquele que de facto tem essa preocupação de começar ali na Dança do Tempo e ir até ao 8? Eu acho que todas as pessoas que tenham interesse na música e no percurso de galo e que estejam a par também do que está a acontecer em Portugal, de todas as estas mudanças que estão a acontecer com a música portuguesa, todas essas pessoas serão potenciais ouvintes, não é? Quem ouve rádio, quem procura música, quem vai a festivais e a teatros e a salas de concerto. Ora, ainda bem que refere a questão do teatro e a sala dos concertos. Há dias lia também, até era a Maria Rueff que se referia, que nunca devia, tinha visto tanta gente à procura da cultura e também à procura do teatro e da música e não só. E vamos pegar aqui no exemplo do Carmen de Dio, aqui em Viseu. Mas podíamos pegar, por exemplo, ir aqui para Beja, eventualmente. Enfim, há um conjunto grande de lugares que são lugares paradigmáticos, podemos dizer assim, para a apresentação das artes. E que já não é preciso tanto irmos só para Lisboa. A pergunta que eu faço é essa. Os lugares como o Carmo 81 são boas montras para a cultura, nomeadamente para a música? São como? São boas montras. São os sítios ideais para que bandas como vós apareçam e se mostrem. Sim, eu acho que qualquer passo que tenha uma direção de programação, independentemente de qual é que é a direção, mas desde que ela seja consistente e inovadora, merece a atenção de todas as pessoas e merece a atenção das cidades onde esses espaços vivem, não é? O Carmo tem uma programação bastante cuidada. E como o Carmo, existem outros espaços e festivais também, não é? É ótimo, por exemplo, ter programadores focados em programar artistas mais internacionais, por exemplo, e coisas de artistas que não têm tanta visibilidade em Portugal. Esses também merecem atenção e também merecem um aplauso pelo trabalho que desenvolvem. O Carmo realmente tem desenvolvido nos últimos 2 anos na cidade de Viseu um trabalho exemplar, porque tem trazido para a cidade coisas que de outra maneira as pessoas não teriam acesso a elas. São vários já os nomes de bandas e de artistas plásticos e de escritores e de atores, bailarinos que têm tem tido intervenção não só no Carmo 81, mas também na cidade de Viseu, porque o Carmo não se isola sobre as quatro paredes que o circundam. O Carmo procura também sair fora das suas quatro paredes e programar noutros sítios da cidade e trabalhar com outros artistas nacionais e internacionais também. Acha que isso contribui para que a diferença que havia entre Lisboa, portanto, a capital do país, e tudo o resto, do resto em termos culturais, que essa diferença se vá esbatendo? Sim, vai-se esbatendo. É um pouco difícil comparar, não é? Porque em termos da cidade populacional, claro, há uma diferença gigante, não é? A oferta em Lisboa ou noutros grandes centros é muito maior. Também por ter mais pessoas e pela oferta cultural. Mas isso obriga uma banda como os Galos, que canta às duas, isso obriga-vos a ter que ir a Lisboa a mostrar este disco? E que se isso não acontecer, parece que ainda não aconteceu. Da mesma maneira que nós vamos a Lisboa mostrar os discos que fazemos e as coisas que fazemos, os músicos que estão em Lisboa e as bandas de Lisboa também vêm cá mostrar o seu trabalho, não é? E aqui é que as coisas ficam equilibradas, é que neste momento conseguimos ter a clara noção de que a existência de, por exemplo, de um Carmo 81 na cidade de Viseu são, é determinante do ponto de vista da exportação da música, porque se nós temos a capacidade de receber músicos de outras cidades, também deveremos ser capazes de levar a música que se faz cá para as cidades onde esses músicos vêm também. Muito bem. E é isso que nós procuramos trabalhar desde o início. A relação com o Karma 31 já vem desde o início, não é? Desde o início de Galo e desde, praticamente desde o início do Carmo, e nós temos levado muito a sério esta relação, que é uma relação familiar, mas também uma relação muito profissional, e que procura criar laços não só com outros programadores de outras cidades, mas também criar laços com outros músicos e artistas que habitam noutras cidades e que desenvolvem seus trabalhos noutras cidades. Eu posso até adiantar que nós temos procurado trabalhar mais com músicos e outros artistas plásticos e bailarinos e outros artistas performativos de outras cidades, e temos procurado criar projetos com esses artistas, no sentido de aproximar também Viseu a outros pontos do país, pronto, e no fundo a criar uma nova cena que está a acontecer em Viseu e que nós eventualmente só vamos dar conta daqui a um ano ou dois, ou se calhar menos, porque na realidade nós às vezes só damos conta que as coisas acontecem depois de elas já terem acontecido há algum tempo, né? E nós, se pensarmos que há 10 anos atrás o Karma 31 estava a começar a programar, Galo Canta às Duas ainda não tinha um disco, e que de repente já há um Karma 81 estabelecido com programação regular e que já existe um Galo Canta às Duas com tours por todo o país, damos conta que o passo foi enorme e que as conquistas também foram gigantes. Né? Muito pouco tempo. Isso é corolário do que estamos aqui a falar, o facto da aproximação que vocês fizeram, quer ao percussionista João Paes Felipe, quer ao próprio Nuxos Pinheiro, enfim, conhecido de várias produções, mas também muito conhecido enquanto músico, ele próprio. Essa aproximação que vocês fazem a outros músicos vem nesta sequência que estamos aqui a falar? Sim, sim. Aliás, todo este disco foi baseado nessa aproximação. E foi um teste às nossas capacidades, qual é que seria a forma de gravar este disco. Nós debatemos isso durante algum tempo, pensámos, analisámos e contactámos com várias pessoas para nos podermos basear num novo conceito que para nós é novo, para outras bandas não será, porque já o fizeram. E nós quisemos gravar o disco no Carmo, que é a nossa segunda casa, e trazer o Nuxos Pinheiro, e pronto, tudo isto foi possível, tendo em conta que houve sempre muito um debate grande à volta das condições técnicas, se seria possível gravar, como é que seria feito, quais é que seriam os timings, e pronto, toda a logística depois que envolve a gravação de um disco, né? Tudo isto foi possível graças ao nosso empenho e afinco nesta viagem em que embarcámos. propõe agora tem a ver com aquilo que os nossos ouvintes, quando vão nos acompanhando nessa conversa, vão ouvindo os temas deste Cabo de Boa Esperança. E para aqueles que se recordam, e se não se recordam, podem ouvir o podcast da nossa conversa que tivemos há 2 anos atrás, em maio de 2017, vão perceber nítidas diferenças. Desde logo, menos guitarra e mais sintetizadores, mais loops, etc. Essa sonoridade deve-se a vocês, enquanto banda, querer explorar coisas diferentes ou, de algum modo, quiserem encaminhar o som de O Galo Cantar as Duas para algo diferente? Eu acho que isto foi um processo muito natural. Nós quisermos realmente acrescentar novas texturas e quisemos renovar a linguagem de Galo Cantar as Duas. Para isso acontecer, tivemos que recorrer a outras ferramentas que não dominávamos, e sim, procurámos incluir sintetizadores, incluir também beats de percussão que não são digitais, mas que são tocados digitalmente. Foram sons que nós trabalhámos em estúdio, que gravámos e que trabalhámos esses sons. Sons de, sei lá, de inúmeras coisas, de madeiras que existiam no Carmo, de percussões que nós tínhamos, de coisas que já tínhamos feito em pré-produção e que aproveitámos para o disco, de vozes que foram processadas com efeitos assim um pouco loucos, que nós já tínhamos feito também em pré-produção, e houve muitas coisas que foram aproveitadas da pré-produção que nós tínhamos feito para o disco, houve outras coisas que nós renovámos quando o Nuno Pinheiro chegou com toda a sua inventividade que ele tem, né? É uma pessoa incrível, é um ser humano do além, que nos trouxe uma visão nova sobre a música que nós estávamos a fazer e conseguir concretizar aquilo que nós idealizámos. O Nuxo tinha e tem um skill incrível na captação, e fez um som adorável à bateria, trouxe ideias bastante inovadoras relativamente a estes sons digitais que nós quisemos usar. Trouxe também ideias para os sintetizadores que nós estávamos a usar, que na pré-produção eram todos digitais e que nós conseguimos depois transformar na gravação para sons analógicos e que estamos a reproduzir ao vivo também com sons analógicos. Portanto, o Nuno trouxe tudo aquilo que nós queríamos e imaginávamos para este disco. De certa forma, encontramos nele quase como um produtor que poderá vir a ser o produtor de Galo Cantar as Duas no próximo disco, porque houve realmente e existe esse entendimento entre as três cabeças, entre o Hugo, eu e o Nuno. Entendemos perfeitamente bem, falamos a mesma linguagem, temos gostos muito parecidos. Somos seres humanos bastante, bastante próximos nos ideais e nas ideias que temos. Portanto, isto acaba por ser uma relação que terá futuro para os próximos trabalhos de Galo, porque toda esta nova linguagem que aparece, né, esta renovação da linguagem de Galo, deve-se também à capacidade que nos teve de interpretar os temas que nós fizemos, e a capacidade que ele teve de, tecnicamente, trazer para a música aquilo que nós idealizávamos. Isto foi uma clara opção de a inclusão de sintetizadores e de vozes. Foi uma decisão bastante consciente sobre esta mudança. Nós tivemos cerca de um ano a explorar esta nova sonoridade, né? E tivemos bastante tempo para consolidar as nossas ideias e para explorar tudo aquilo que nós queríamos viver. Também o tempo passa muito rápido. E mas eu não queria deixar ir embora sem falar precisamente tempo, do facto deste ano que teve para pensar em este Cabo da Boa Esperança. A criação de um próximo disco acha que vai ser contemporânea da apresentação deste? Ou seja, à semelhança daquilo que foram criando para o Cabo da Boa Esperança, foi com a apresentação, nem mais nem menos, do que Os Anjos Também Cantam, acham que vai acontecer o mesmo com este? Ou, de algum modo, para o próximo vão se sentar mais na perspectiva de esquecer o que foi feito e vamos pensar num disco novo? Quanto a isso, eu posso dizer já o que é que eu acho e o que tenho já falado com o relativamente a isso. Eu tenho sempre que estou em estúdio, apetece-me ficar lá durante meses. Eu, para mim, ainda estava em estúdio a fazer música nova e aconteceu durante as gravações aparecerem novas ideias, novas melodias, novas coisas que seriam perfeitamente músicas para um próximo trabalho. O próximo disco não será de todo igual a este, nem não será mesmo, até porque nós estamos numa fase de descoberta, nós somos novos e estamos numa fase de descoberta em que queremos experimentar e queremos explorar aquilo que está à nossa volta, não é? E da mesma maneira que nós nos transformamos a cada dia, não é, que passa, a nossa música também vai sofrer essa transformação. Portanto, eu não creio que o próximo trabalho seja uma sequência, a mesma coisa, não é? Nem bem, o tempo... O tempo dirá. O tempo dirá, precisamente. Aliás, agora é muito em breve. Estamos a falar a dias do lançamento deste sim. Cabo da Boa Esperança. desejar melhores felicidades para a apresentação deste disco e, claro, a nossa quarta parte, tal como já prometemos outra vez, vamos estando atentos e voltei meio a ver, batendo o ferrolho, seja do Gonçalo Alegre ou do Cardoso, para saber sobre o que andam a fazer a propósito deste Galo Canta às Duas. Muito obrigado. Um abraço, até ao próximo. Até breve. Bem-haja.